Fabiano Tailandense Produções. Hoje é a sexta mais estranha da minha vida. Eu já passou das noites e não entrou em bebida. Eu mudei de celular pra um passado não me achar. Da balada tirei meu nome da lista. Eu achei sem procurar ciência de trabalho. No coração pendurei uma plaquinha que dizia: Fabiano Tailandense Produções. Hoje é a sexta mais estranha da minha vida. Já passou das noites e não entrou em bebida. Eu mudei de celular.